dia com gosto de infância, sem muita importância, procure lembrar. Você por certo vai sentir saudades, fechando os olhos verá. Doces meninas dançando ao luar, outras canções de amor, mil violinos, um cheiro de flores no ar. Não queira acordar, procure dormir. Faça uma força, você não está velho demais pra voltar e sorrir. Passe voando por cima do mar, para a ilha rever. Saltitando, sorrindo a todos que vê.